feitas, tá aí pra quem desacreditou. Pra quem confiou, aquele salve pode crer, Joe. Tenho que conviver com a miséria, ainda o preconceito. Mas não me abala, se liga só, nunca me trouxe medo. Eu tô de volta, então segura seu barco, vai virar. Esse é o rap, otário, é bandido, pode aumentar. Os vagabundos gritam roll, repercutindo a vitória. Rap nacional, eu represento parte da nossa história. Eu tô no gueto, Joezão, é nós mesmo ladrão. Malandragem não dá mole, também não desanda não. Então passo pano só na ideia, veja como é. Malandragem viveia, assim representa os camaradas de fé. Nos becos escuros da favela, loucos na fissura. Um rap treme o chão, abala as estruturas. Assim que é, sou da favela, e o que tem? Liberdade pra nós, e que todos digam amém. Guerreiro de fé, quem nunca gela, nunca se entrega. Habitante legítimo dessa realidade favela. Eu tô de pé, apesar do que acontece com meus irmãos. O preconceito abalou, causou muitos irem ao chão. Mas firmão e forte, eu me apresento com filhos do gueto, eu tento. Liberdade pra nós, beco e viela, vagabundo é nós mesmo. Sou da favela, o que tem? Chega aí, Joe. Sou da favela, o que tem? Deparar com sangue na esquina, caminhar sozinho, a queda certa pode acreditar. Atitude de fé, filhos do gueto, é nós no ar. Liberdade faz parte do meu sonho, pra minha favela. Becos e vielas, é nós, na paz, guerra já era. Todos nós unidos, com o mesmo ideal. Periferia, é nós roubando a cena e tal. Sai da frente você que não nos entende, não quer nem saber. Se você tem tudo, graças a Deus eu vou render. Mas não vejo motivos pra você querer nos humilhar. Ter dinheiro não é tudo, o respeito é melhor, pode acreditar. Eu sou mais eu, caminhando em paz pela favela. Sem dinheiro, sem carro, ha, sem vida de novela. Quem é você pra se achar melhor do que o meu povo? Presta atenção então, no recado agora é nós de novo. Rap nacional, é o som de ação chegando e tal. Eu sou da favela, corre na veia o sangue ancestral. Negros sofredores, guerreiros vencedores. As marcas no rosto são de sofrimento, marcas de dores. Você só olha pra favela se for pra dar risada. Te aviso de cara, é melhor sair fora, não somos mais piada. Sua proposta de ajuda, já não me ilude. Como em conto de fadas, não existem Robin Hood. Eu sou favela, o que é que tem com ela? Eu vou além. Atitude de fé, filhos do gueto, agora vem que tem. Rapaz, isso é a coisa certa. Falo da vida, moleque, falo desse mundão. Sei que não vale a pena acionar o dedo pra puxar o cão. Liberdade agora e esse é o rap, roubando a cena. Sou da periferia onde cada qual tem seus problemas. Mas sem B.O. vou prosseguindo, esse é meu caminho. Nas ruas de terra do Dalva, cada um segue seu destino. Tô pelo rap, favela, em torno sul é nós. Não apoio o moleque na esquina, levando o tapa do goi. Mas pelo contrário, muita paz pros moleque da favela. Sou filho do gueto e por aqui a paz é o que nos resta. Sou da favela, não nego sangue sofredor. O rap é compromisso, tem que vir com amor. Essa é a trilha do gueto, sangue bom, mó respeito. Isso é rap, daí se é som de maloqueiro. Tô no meio, tô envolvido até o pescoço. Favela só dá nós, só os loucos cabulosos.